Seu Ney, o senhor pode falar a experiência do senhor? Como Sim. foi, o que trouxe o senhor ao tratamento espiritual? Sim, vamos colocar uma parte do início, como eu cheguei aqui. Isso, né? Ótimo. Estava em casa, eu já tive um momento envolvido diretamente com a espiritualidade, onde eu estive a Umbanda e o Candomblé como um fundamento de crescimento, de busca espiritual, Sim. por muito tempo. E a partir daí, alguns conflitos, né, que acontecem e que você discorda, aí vem a vaidade, o ciúme, né, que você vai encontrando no caminho. E aí mudei de um barracão, que eu vou dar o nome aqui, de um barracão e tal. E isso trouxe um certo afastamento, né? Depois o mentor oriental também adoeceu e tal. E eu me afastei dos trabalhos. Então, a partir daí, eu buscava. Mas, vamos dizer assim, na verdade, eu perdi aquela confiabilidade. Então, eu fiquei buscando e tal. Então, um dia, eu estando em casa, na minha casa, eu busquei o celular para ver coisas e vi uma mensagem de Tranca Rua das Almas. E, a partir daí, eu falei, interessante. E é um Exu que eu respeito, que eu tenho um carinho muito grande. E eu tenho como parte da minha egrégora espiritual e tal. Eu falei, caramba, deixa eu escutar isso. E vi lá a casa, a plataforma de oração. Sim. Então, a partir daí, eu ouvi. E alguma coisa me chamou a atenção. Vá lá. Aí eu falei, opa. Isso foi hoje? Não, isso foi quando eu cheguei aqui. Antes, bom. Entendi. Eu estava em casa e vá lá. Aí eu falei assim, mas o que é isso? O que eu estou ouvindo, né? Aí, vá. Né? E a partir daí, eu senti no meu coração, senti em mim, que aquilo ali era uma verdade que eu tinha que me aproximar. Então, em 2020, eu cheguei, no final de 2020, eu cheguei à casa. Né? Eu cheguei à casa, liguei para cá, falei com a doutora Sônia, a dona Sônia, né, que é a mentora de todo o processo. E então, ela pediu meu nome, meu endereço e tal, e que ia colocar na mesa para que houvesse uma decisão espiritual da liberação de todo o processo. E aí, tudo bem, ocorreu assim. E aí, 3 dias depois, ela me ligou e disse, não, Ney, está tudo bem, né? Podemos começar, você pode vir à casa. Aí, naquela época ainda estava todo aquele processo, Covid, Sim. então, tem que trazer máscara, aquela coisa toda. Tudo bem. Então, a partir daí, eu comecei a fazer todo o meu acompanhamento, voltar às origens, né, vamos dizer assim, voltar às origens. Então, eu tinha como fundamento, eu sou um Ogan, um Ashogun de Oxóssi, né, e eu tinha abandonado, e eu fazia, aquilo estava me dizendo que eu tinha que voltar, né. E aqui eu fui, nesse dia que eu fui recebido, pelo primeiro dia que eu fui recebido aqui, um pai velho que me socorreu, né? E aí fiz toda uma limpeza corpórea e espiritual. E ele me perguntou, você quer ficar ou você quer ir embora, né? Porque a tua missão acabou, você tem que recomeçar, né? Aí eu falei, não, eu quero ficar. Eu quero ficar e eu vou cumprir com a minha missão, eu tenho que cumprir. Só que eu pedi um esclarecimento, né? Porque eu já estava dentro de uma missão, né? Porque depois eu até posso falar sobre isso, que eu já estava dentro de uma missão naquilo que eu faço, né? Eu vim, voltei, né? Fui e voltei para cumprir uma missão. E eu falei, mas eu já estou dentro de uma missão. Se não é essa, você já cumpriu. A tua missão não acabou. Vai começar novamente. Então, no momento certo, isso será trazido a você. Eu falei, não, tudo bem, então. Então, a partir daí, você vai frequentar. Então, agora, neste novo momento da Casa Plataforma de Oração, que eu aqui elogio no bom sentido, eu mostro o meu agradecimento e a minha confiabilidade e crédito, não só na casa, que faz parte do poder espiritual de Jesus, de Sananda, como também do Deus que é o maior, né? Que é o mentor maior. Então, eu vivenciei coisas maravilhosas, coisas muito importantes, que eu já tinha um certo conhecimento, mas nunca, como é que eu vou dizer assim, nunca me expus, até pelas minhas atividades. Eu era um homem que eu trabalhava muito, eu trabalhei sempre muito, muito, treinamento, aulas e tal, e não foi fácil a vida. Então, isso fez com que eu não tivesse uma coisa firme, mas eu tinha como compromisso a quarta-feira aqui, toda quarta-feira, isso virou padrão, né? Então virou padrão toda quarta-feira. Então agora houve a mudança, então começou-se o padrão às quintas-feiras, mudei para quinta-feira. Uhum. E aí veio agora essa nova etapa da Casa Plataforma de Oração, onde eu achei um passo muito lindo, muito importante para todos os nossos irmãos, não só encarnados como desencarnados, nesse campo da orientação espiritual e da cura, daquilo que você busca, daquilo que você necessita, né? Então isso trouxe para mim uma grande esperança de melhorar um pouco a minha competência e a minha qualidade, não só espiritual, como do meu próprio, da própria matéria, né? Que está um pouquinho complicada, né? Entendeu? Fico muito feliz, tá? Escutar o depoimento do senhor. E eu queria perguntar para o senhor a respeito do atendimento fraterno. O senhor gostou? Achou que foi muito importante para o início do tratamento? Porque assim, temos o atendimento fraterno, o passe espiritual e depois o reiki, não é isso? Sim, perfeito. Então, Eu queria saber, assim, como o senhor se sentiu nesse tratamento espiritual? Eu quero deixar aqui a minha palavra de total expressão moral, ética e do compromisso que vocês e todos nós, que fazemos parte também desse conjunto, da total competência espiritual, compromisso. Né? Eu vou dizer aqui cinco palavras que eu ouvi lá, né? Disciplina, obediência, compromisso, compreensão, coragem e amor incondicional. E isso eu estou vendo de todos vocês. Então isso é muito bonito, isso é muito lindo, muito lindo, lindo, lindo, lindo. Ah, muito obrigado, agradeço, tá, pelo seu depoimento. A luz do Pai para todos nós, para todos os nossos irmãos, aqueles que estão assistindo e aqueles que estão nos ouvindo e buscando isso que nós estamos fazendo aqui, que é o esclarecer da espiritualidade, né? O clarear, a luz. Isso. Obrigado, viu, Sanei? Fica com Deus. Não só encontrar cura física, né? Mas também a espiritual dentro do meu processo, né? De autoconhecimento, de despertar. Então, a casa hoje também está passando por um marco, né? E eu fico muito feliz de estar aqui, nesse momento. Ai, que bom. Ficamos felizes também, tá? Com a sua presença. E você teve três... O atendimento fraterno, não é isso? Sim, isso. Teve o passe. O passe e o reiki. Todos. Como você se sentiu passando por eles? Sim, sim. No atendimento fraterno eu tive a oportunidade de conversar um pouco também daquilo que eu estava sentindo, né? Porque na verdade a gente tem que se perguntar por que que nos leva até aqui na nessa terra, né? Isso. Então eu sinto um chamado muito grande, então pude deixar ali meu depoimento também junto com o Maico. Muito importante, né? Atendimento fraterno. Então eu pude falar, né, daquilo que eu estava sentindo. Então eles me acolheram muito, me ouviram. Ai, muito, que bom. Isso que é importante. No trabalho de passe, nossa, sim, foi magnífico. Me tirou uma dúvida, como é chegar na sala lá em cima, depois do atendimento fraterno? Nossa, parece que você está entrando assim num oásis, né? Um ambiente bom, né? Uma energia. De luz, né? Uma luz azul envolvente. Isso. Eu amo a luz azul. E foi assim, sabe, muito leve, muito bom estar naquele lugar. Né? Ai, que bom. A recepção é muito boa, então, né? Assim que chega, sim, lá na sala. Sim, acolhimento total. Aí vai pro passe, não é isso? Então, pro passe, isso. Também muito acolhimento. Pude estar ali no aqui, no agora, né? Me entregando para aquele momento, que é importante isso. Você tá ali, esquecer tudo que tá ao seu redor. Né? Isso. Momento para você, pra não mim, é isso? Para mim. Ai, que bom. E durante o reiki, né? Que eu nunca isso. tinha passado uma sessão de reiki. Sem sombra de dúvidas, foi o melhor momento para mim, porque eu tive realmente a sensação de estar saindo ali do meu corpo e tudo mais não existia ao meu redor. Então, foi assim um presente, foi um, sabe, uma dádiva. Estou muito feliz de estar aqui recebendo tudo isso. Né, e agradecer, tá grato por isso. Ai, que bom. Então você volta. Mas, voltaria. Voltaria. É minha segunda vez aqui. E Zé espero Lourenço estar aqui outras vezes. Seu Zé Lourenço, não é isso? Seu Zé Lourenço, como foi a experiência do senhor aqui? Muito bom, gostei. Estou aliviado, né? Vi um peso nas costas, agora estou leve, leve. Graças a Deus. Experiência única, né? Muito isso. bom. Isso. E o senhor chegou? O senhor chegou que horas aqui hoje? Eu fui o primeiro a chegar. Primeiro? Cheguei uma hora. Como o senhor disse, eu estava se sentindo um pouco pesado, né? Aí o senhor foi atendido aqui, não é Sim. isso? No atendimento fraterno. Aqui, depois lá em cima. Isso. E foram três passos, não é isso? Isso. E então o senhor ficou bem satisfeito? Graças com... a Deus. Ok. E lá em cima na hora do reiki? Também. O senhor gostou? Muito bom. Gostei de tudo. Tudo saiu que bem alívio. Bem, tudo bem. O senhor voltaria novamente para esse sim, tratamento? Com certeza. Então, ótimo. Muito obrigado, tá bom? Nada. Eu que agradeço. Boa tarde, tudo bom? Tudo o nome do senhor é? Armando. Armando. Armando, como o senhor chegou hoje aqui na casa? Como? Isso. Se sentindo. Um pouquinho apreensivo, porque eu estou tentando, assim, através desse tratamento espiritual, conseguir um alívio nos problemas da idade, né? Que a coluna começa... Sim. Saí do prumo, né? Sim. Tô com problema de articulação no joelho, no pé, tudo em função do desajuste da coluna. Ótimo. Conseguimos suprir a sua expectativa aqui com o tratamento? Olha, tô me sentindo, assim, harmonizado e, como é que eu diria assim, menos tenso, né? Menos tenso. E eu espero que isso traga um reflexo positivo aí na... Sim. Da cura de alguma forma, seja física ou pelo menos no alívio assim, do estresse emocional. Né? Sim. O senhor foi atendido de três formas, né? O atendimento fraterno, o passe e o reiki, não é isso? Todos, o senhor foi muito bom para o senhor? O senhor sentiu foi teve alguma bom. Experiência que queira contar aqui, relatar? Não, só. O que eu senti assim é aquilo que eu te falei, eu cheguei assim com uma expectativa, com uma certa ansiedade, né? E consegui já aqui no atendimento fraterno, já consegui me sentir um pouco mais acolhido, né? Mais confortável. Então, e lá em cima foi muito bom, a experiência foi muito boa. Então foi muito bom a experiência do senhor hoje no tratamento. Com certeza. Só voltaria outra vez aqui com pelo certeza. Tratamento? Muito obrigado, tá bom? Tratamento é tratamento. Isso, muito obrigado. Obrigado.